Há de ser bonito, há de ser. Há de ser finito, há de ser. Há de ser sereno, há de ser perene. Há de ser efêmero. Questão de sensibilidade chegando, chegando com canto, chegando com voz. Isso é o nosso caminho que traz conjuntos vocais brasileiros. Há de ser altivo. Aqui na Melodia FM, a Educativa de Varginha, de segunda a sexta, Renato Tavolieri Filho. E Melodia FM, que tem o seu som aberto para o mundo pela internet, www.radios.com.br/Melodia FM. Vou deixar a nossa história. E quando você aqui chegar na nossa rádio e o nosso programa não estiver, é porque há um motivo de força maior. Siga a programação, que sempre é muito, muito, muito boa e sempre trazendo algo do seu interesse e para o seu prazer. Mas você depois pode ouvir o nosso programa do dia no endereço www.acasadapedra.com.br, que é o site da sensibilidade, que aguarda você com muitas opções nesse sentido. Venha conhecer essa nossa proposta e venha ao mesmo tempo também ouvir a todos os programas desde o primeiro lá disponibilizados. Não deixe de visitar, de conhecer e quem sabe até você se anime e deixe um comentário, mande uma mensagem, porque isso é questão de sensibilidade também e nós esperamos esse seu retorno. O sentimento resistirá aos tempos como fosse. E damos prosseguimento à nossa proposta, porque a nossa proposta é conjuntos vocais brasileiros e já estamos quase fechando esse projeto, que foi um projeto de 15 programas. Estamos quase chegando ao final, estamos na reta final e hoje trazemos um conjunto, um dos meus preferidos. Eu gosto muito do estilo da vocalização do Boca Livre. É muito lindo isso. É uma pena eu, de certa forma, ver todo um trabalho tão maravilhoso desses conjuntos e eu ter para cada um deles um tempo curto. Mas eu volto. Em outros programas nós voltaremos. E eu escolhi do Boca Livre uma gravação deles com convidados especiais, como por exemplo Djavan. Vocês vão descobrir, vão sentir. Eu sempre digo, eu não digo o nome das músicas, não entro muito em detalhes, porque senão eu estaria interrompendo todo o tempo e vocês não sentem o fluir das apresentações. E é essa a intenção, que você mergulhe nessa viagem sensível. Para. morena, ouvir comigo essa cantiga. Sair por essa vida aventureira, tão tatuada eu trago na viola, pra ver você mais feliz. Escuta o trem de ferro alegre a cantar na reta da chegada, pra descansar no coração sereno da toada bem querer. Então eu monto no cavalo que me leva a ter, e não me perco.

preciso aprender os mistérios do mundo pra te ensinar. Preciso aprender os mistérios do mundo pra te ensinar. Thank you. Aos 15 anos eu nasci em Gotham City. Era um céu alaranjado em Gotham City. Caçavam bruxas no telhado em Gotham City. No dia da independência nacional, eu fiz um quarto quase azul em Gotham City. Sobre os muros altos da tradição em Gotham City. No cinto de utilidades, as verdades, Deus ajuda. Há quem cedo madruga em Gotham City. Há um morcego na porta principal. Há um abismo na porta principal. Há um morcego na porta principal. Há um abismo na porta principal. No céu de Gotham City há um sinal. Sistema elétrico nervoso contra o mal. Meu amor não dorme, meu amor não sonha. Não se fala mais de amor em Gotham City. Só serei livre se sair de Gotham City. Agora eu vivo o que vivo em Gotham City. Mas vou fugir do meu amor de Gotham City. A saída é a porta principal. Lembro o povo alegre que vinha cortejar. Maria Fumaça não canta mais, para moças flores, janelas e quintais. Na praça vazia, um grito. Casas esquecidas, viúvas nos portais. Thank you. se acompanhar. Não vive sozinho, nem pode penar. Tem som de rio numa corda de metal. Tem um mar no acorde final. Quem tem a viola pra se acompanhar, não vive sozinho, nem pode penar. Tem tom de roupa quando seca no varal, do sol quando cai no cristal. Seca no varal, no sol quando cai no cristal. Para. E assim tivemos esse grande conjunto brasileiro, vocal, Boca Livre, com convidados especiais. E agora, completando a segunda parte do programa, eu escolhi um CD do Boca Livre com músicas muito lindas e muito originais, que não são tão divulgadas, com letras muito interessantes e a vocalização deles muito esmerada, com arranjos da primeira qualidade também. Vocês vão conferir comigo. É um trabalho lindo. Esse CD me surpreendeu. Já é uma gravação antiga deles, mas, como sempre, no mesmo nível, com a mesma qualidade de cuidado e de vocalização que eles têm. Vozes lindas individualmente, Zé Renato, Cláudio Nucci, um pessoal fantástico, que depois continuaram em carreira solo. O que a gente mais vê aparecendo é o Zé Renato. E nós já trouxemos o Zé Renato aqui em programa anterior. Mas ficamos então com essa segunda parte do Boca Livre para vocês. Ocaso, marcas do atraso, ouro. qualquer aluno e violão. Pronta cenografia de segunda mão, das em vergonha, vivo nessa praia. Sou da Baixada Fluminense, do Himalaia, o infinito vale tudo ou nada. A escopeta, eu zen budismo da Baixada. O tuniquete, o pau de arara e a saraivada, minha aura tome da porrada. Me finjo de alandelão, mas na realidade nessa terra é tudo Zé Trindade. Lente de papel, última sessão, vermelho e verde na terceira dimensão. Trapalhão que é Dedé Mussum, o Zacarinha entrando em fria, jiricai no caldeirão, peixe camarão, dendê farinha que tá podre, mas tá bom. É meta, é mito, é guerra e paz, qual é a realidade? Se é sempre o sonho que me invade. O meu pirão é transgeal, por isso não desanda. Canguru é um bicho com varandas. Ei, vergonha, é assim, assim. Muito curumim, vem de pó e cola. Raspa, raspa o camarim, fica cheio assim. De tupiniquim, aqui é ioco, ralo, coque, joga ioiô. O leno veste o terno branco, é gigolô. E o timate seu primeiro, as onzas da cigarra. Roubo do cajueiro e a revolta ainda maior. Quem bebeu e bebe o meu suor. Thank you.